Portal do Arrocha. Ei, deixa eu ser seu novo amor. Gostaram, né? É mais ou menos assim. Preciso dizer te amo. Eu não quero te perder. Só você que me faz bem. Não posso negar que eu errei. Mas foi loucura da paixão. Só feriu meu coração. Mas eu não posso negar que o coração cansou de esperar. Volta e vem pra mim. Mas eu não posso parar. O meu destino é te encontrar. Volta, meu amor, eu te amo. Eu não quero te perder. Só você que me faz bem. Não posso negar. Quero vocês cantando comigo assim, véi. Mas foi loucura da paixão. E aí? Só feriu. Mais alto. Mas eu não posso negar. E aí? Vem. Volta, meu amor, eu te amo.